Aí, DJ Alisson. Manda, bebê. Solta, som. Solta a sanfona, vai. Eita, bebê. Ele é desgraçado, ele faz diferente. Chama todo mundo. Quero ver depois o que vai acontecer. Swinger. Aí, papai. Hoje se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê. Vou botar pra gerar. Você vai beber, vai chorar. Chama, chora, vem. Hoje se prepara que hoje é Zeca da Pop sem o Danilo dos Mal Falar. Alô, tio Rei, vem pra cá, vem beber. Você vai beber, vai chorar. Vai vir gravações, gravando tudo! Cê tá achando que eu sou chique, mas chega agora e depois esquece. Tu não me merece, mas o jogo virou. Tô revertendo a situação. Quem mandou escolher a farra e o paredão. Eu tô chegando. Seu coração baixinho vai. Hoje se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê. Galera canta, galera. Pra gerar. Cê tu vai beber, vai cheirar, vai doidar. Agora vai. Hoje se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê. Vou botar pra gerar. Vai beber, vai chorar, vai ligar. Cê vai beber, vai chorar. Chama. Chama todo mundo, chama assim. De mansinho. Assim, bebê, assim, bebê. E a torcida do papão joga o bracinho pra cima e bate na palma da mão. Quem torce pro papão, quem torce pro papão. Ó, oh! E a torcida do papão te acorda, balsa. Não vai mais pro Caribe que senão tu fica morto. Ó, oh! A torcida do papão assim. Uma lista branca, ó. Oh! Listra azul, ai! Pão do papão, do papão. E a torcida do leão, joga pra. Quem é do remo, joga o bracinho pra cima, joga, vai! Remo! Remo! É tipo assim. Aí, ó, o nome no SPC, auxílio emergencial negado, desempregado, dando close. Porque se tem uma coisa olha que ele faz, ó. Sabe dar é close. Alô. Era um passinho debochado. É diferente, bebê! Uma pisadinha debochada. Passinho debochado. Tão falando pra geral, porque eu vivo assim. Diz que não tomo jeito, tá que paga meu boleto, porra. Se eu te incomodo, então desliga o celular. Nós pode até ser liso, mas não vai chover. Não gosta da minha cara, do meu jeito debochado. Sinto muito, olha como eu tô preocupado. É no passinho debochado. A pisadinha debochada. É o da aventura. Tem que pegar essa aula aí, viu? Tá espanando pra geral, porque eu vivo assim. Diz que eu não tomo jeito, é que paga meu boleto, é. Eu te incomodo, não desliga o celular. Nós pode até ser liso, mas nós sabemos luxar. Se não gosta... Meu maninho rei, o virgem! Me desculpa. É a nossa elite do pop, bebê! É no passinho do debol. O meu coração querer. Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer. Seu abraço é só você que tem. O seu beijo é só você que tem. Bota bebê, bota neném. Quem sabe canta. Não vai ser daquela sentadinha que tu tem. Vai bota bebê, bota neném, bota bebê, bota neném. Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. Bota bebê, bota neném, se não for você não vai ser ninguém. Diferente de tudo, diferente de todos. O meu coração querer. Já me envolvi com outras, mas não. Obrigado, meu parceiro Jonas Coutinho, da GD Sport BS. Aqui com a gente, aquele abraço, mano. Você que tem. Bota bebê, bota neném. Se não for você, não vai ser nem. DJ Ellison, você pode me ouvir, tenho tanto pra... E a nossa grande família tá aí também com a gente. Muito obrigado, meu parceiro Marquinho, a Jai, a minha grande família, o meu parceiro Maílson, seu grande amor, a Carolzinha. Feliz pelo nosso prefeito Evandro Trabalho. O Tauá tem nome, bebê. E se tu ainda não percebeu? DJ Alisson! Tem como eu voltar pra você? Tem como eu voltar pra você? E volta comigo, bebê. Volta comigo, bebê. Tem como eu voltar pra você? Tem como eu voltar pra você? Dentro de um apartamento, ansiedade, coração desesperado. É só bebida quente por causa de um Os caçadores do rock, amor e raiva andam do burralho. Meu parceiro Valmer Felipe, começado, meu irmão. É o que tá tendo. Pedaço de amor pra todo lado. Tá o quê? Tá doendo. Tô sofrendo. Vai pra casa do cara. É o que eu escuto quando ligo pra ela. Após o sinal, deixe seu recado. Após o sinal, deixe seu recado. É o que eu escuto quando ligo pra ela. A moleque daquele jeito, hein? Oh, oh, oh. Aí, DJ Ellison. Solta som. Vamos pra nossa realidade agora. Joga pra cima que não deve nada pra ninguém. Soquinho pro céu, soquinho pro céu, soquinho pro céu. E amar. Me parceiro Alanzinho. Wesley, Jorielson também, toda a galera de São Tomé, meu irmão. Encontramos na cama, nenhuma grama de medo de errar. Bora, Marilson. Consigo disfarçar o amor que sinto por você. DJ Ellison. Você me chama, tô pronta, vem usar. Se me liga, já quero te encontrar. És meu tudo, és meu bem querer. Quem sabe canta, mãe? Você é o meu par perfeito. Você é o meu par perfeito. todo mundo, vai! 3, 2, 1, lá vai fogo! Lá vai fogo! Desse jeito, é desse jeito, é desse jeito. Quem tá solteiro joga o bracinho pra cima e dá-lhe soquinho pro céu, soquinho pro céu. Só quem tá solteiro, só quem é sincero. Solteiro, sincero, solteiro, sincero, solteiro, sincero. Joga todo mundo a mão pra cima e dá-lhe sal. Um, dois, três, vai. Sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal e dá-lhe sal. Sal e dá-lhe sal. Sal, sal, sal e dá-lhe sal. Sal, sal, sal e dá-lhe sal. O que sal, o que sal, o que sal e dá-lhe sal. Dá-lhe sal, dá-lhe sal, dá-lhe sal, dá-lhe sal, dá-lhe sal. O que sal, o que sal, o que sal, o que sal, o que sal, o que sal, o que sal, o que sal, o que sal, o que sal. Callanback, bebê, quero buzinar o callanback, bebê, bebê. É diferente, ó. Fogo, fogo, fogo, fogo, fogo, fogo, fogo, fogo. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Você quis ir embora, agora implora na moral. Você quis ir embora, agora. Se tu fosse mil grau não era ex, era tu. Se tu fosse mil grau não era ex, era tu. Se tu fosse mil grau não era ex, era tu. Se tu fosse mil grau não era ex, era tu. Sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal. Quem vai chegar depois das 7 da manhã em casa aí? Sal, sal, sal, sal, sal. Você! Sal, você me perdeu. Sal, sal, sal, sal, sal. Só os caras doidos joga a mão e dá-lhe sal. Sal, sal, sal e dá-lhe sal. Sal, é muito quente. Pra nunca no camarote eu tô bebendo à vontade. Pra nunca no camarote eu tô bebendo à vontade. Faz a maquininha que hoje eu passo xerecagem. Faz a maquininha que hoje eu passo xerecagem. Pra nunca no camarote eu tô bebendo à vontade. Pra nunca no camarote eu tô bebendo à vontade. Faz a maquininha que hoje eu passo xerecagem. Faz a maquininha que hoje eu passo xerecagem. Só quem gosta de mulheres bonitas joga o braço pro céu. Soquinho, soquinho, soquinho. Explodi. Hey, oh, hey, oh, hey, oh. Explode. Põe a mãozinha pra cima e grita. Hey, oh, hey, oh, hey, oh. Desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, novinha. Pode vir, vem cá, mulher. Pode vir, vem cá, mulher. O que, bora começar, bora começar, bora começar. Aí, quem é que gosta de marcante aí, joga o bracinho pra cima, só quem gosta de marcante. Agora é o seguinte, só quem tá com muita saudade do Super Pop, bota o braço pro céu aí, aquela onda toda montada. Galera, a gente vai voltar, a gente tem fé em Deus, a gente tá preparando vários shows, eu, Juninho, toda a equipe, o Super Pop. O Super Pop vai voltar sim, porque Deus quer, meu irmão. Mas, quem lembra, quem já faz 2 anos que não curte um Super Pop, vai relembrar agora sim, ó, bebê, ó. A Agora prepara o coração. Se você tiver apaixonado ou apaixonada, pra você não chorar, porque o Ellison vai pegar pesado. O showman já chegou. Perfeitos momentos quando juravas amor. E guardei. Fala Nilton do Corinthians. E a família Seilei. Do remédio junto com. Não sei por que não atendeu. Quem nunca viveu. Beleza. Que depois virou ilusão. Coraçãozinho! Meu coração é quem diz, não eu. Virou ilusão. Alô, banda R15, vamos disparar o sucesso? Vamos sim, Bruno e Trio, a mulher! Como vou te esquecer? Se tudo me lembrar você, amor. Viaja, bebê! Tudo que a gente viveu, não sei se pra você valeu. Pra mim foi bom. DJ Ellison. Ainda escuto sua voz sussurrar. A nossa elite no pop tá todinha aqui juntinho. Comigo, Padre Reinaldo. Um amor tão puro. João Paulo, JP do Facebook. Fala, JP. Que se perdeu. Você nunca esqueceu, bebê. Faz aí! Quando faz amor, se olha no espelho, será que você gosta mesmo de mim? DJ Ellison! Vai dizer que era pra sempre. E parceiro Flávio do Fox Luxuoso Prime, o novo irmão do nosso maninho Maílson. G3, batendo essa foto na hora, entregando na hora, bebê. Eu não quero tocar em você, oh baby. E fazer seu jogo vai me deixar louco. Fala, Marquinho. Você pensa, amor, é olha o Ronaldão da TF. Alô, Jai, cadê ela? Quebrado e orgulho aí. Inteiro. E amor. Amar assim, jamais dizer adeus. Sabe aquela música que dá vontade do cara tomar uma cerveja? Vou tocar ela agora, quer ver? Muito obrigado, meu parceiro Neto da Bis. Freire, sábio dos pescados, o Playboy e o gordo Loromix também. A super foguetinho, papai! Sorte Prime! Joana Pietro! Marilson! Marcando presença junto com a gente, bora! É o Marilson, Marilson, Marilson! Opa! Ela está de volta mais uma vez! Mas eu... trabalho, voltava aquele dia. Fala, xarope da tremidinha. E aí, mano? Não posso apagar o que aconteceu. E esse sentimento que... Mas você sabe tremer mesmo? Eu nunca te ouviria. Quero ver depois. Me dizer adeus. Se foi amor, me diz agora por que não voltou. Olha no meu olho e diz que acabou. Segure suas lágrimas. Se foi amor. Bora, bebê! Porque... Bora, virgem! Essa música é muita onda, viu, bicho? É que o boy pisou na bola e agora ele quer saber com quem a primeira dama tá andando. Escuta, meu amor, entenda de uma vez, você tem que decidir. Alô, Amandinha Rex! Se alguma vez difícil... O Mateuzinho da CS, da TS, a sua prima. Primeira dama Lorena, pode crer. A sua estupidez já não te deixa ver. Você nasceu pra mim. E aí, Rio do Lava Jato Fórmula 1. Você, porque ninguém vai conseguir separar você de... Ele quer saber quem é. Quer saber quem? Showman! Não existe fronteira pra me segurar. Caraca. Não existe barreira que eu não possa atravessar. Não existe nada, somente Deus pra nos separar. A gente se ama. Onde é? Na cama ou na cama. Eu respiro você em qualquer lugar. Caraca, eu só faço besteira pra te encontrar. Quero mais uma bem mais forte, com toda a força da galera do Tauai, jogando pra cima, jogando, jogando, jogando. Joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima. Um, dois, três, vai! Ai! Ele é esse ritmo aqui, ó. existe na música. Deixa na batida, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão. Bora DJ Ellison, mexe no HD, mexe no HD. Oi, oi, oi, oi, oi. Inventei uma dança, inventei uma dança muito louca, inventei uma dança, inventei uma dança muito louca. Mexe a cabeça e o quadril e vai tremendo, tremendo, tremendo, tremendo, tremendo. Assim. Esse é o xaropinho tremendo com o DJ Ellison. Chama todo mundo! Talvez você já saiba que ainda guardo. Sidney, Igor, Cauê, a família Tira Barato da Vila do Carmo, Rio Santo Isabel. E logo mais tem piscininha e o showman vai estar lá. DJ Ellison! Aquele sentimento, orgulho de momento, não levou a nada, só atrapalhou. A nossa história chegou ao fim, também confesso que sinto em mim bem bem. A saudade que me falou ainda tem o seu nome em mim. Também tem o seu nome em mim. E... olha a tatuagem! Batidão, batidão, batidão, batidão. Quem é que não tem hora pra chegar em casa aí? Bota o bracinho pra cima e bate na palminha, e bate na palminha, palminha, palminha, palminha. Olha essa música aqui que eu vou tocar pra vocês, ó. Demais, demais, demais, demais. O mamãe das três mulheres e o Jonas Coutinho. Olha como é que ele era, ó. Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar, não se entregar. Ele não trai por nada, presta atenção. Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores. Mas aí o que aconteceu? Só quem sabe cantar, joga o braço pra cima. Solta a voz, canta bem forte, bem alto. O quê? E eu? Pelo que eu vou fazer, mas tu... Só quem é sincero, só quem é sincero, joga o bracinho pra cima. Quem nunca traiu? Quem nunca traiu? Quem nunca traiu? Vai, papai! Volta a batida aí, compadre! Essa batidinha é maneira. Puxa, puxa, puxa, puxa! As mais mina pira quando os mano bota, tira, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Vai botando, vai tirando, vai botando, ela está doido hoje! Vai, vai, vai, vai, vai! Festival do Açaí, de Tracuateu da Pula. Deixa eu ver. Hoje eu escutei uma canção de amor. Só podia ser DJ Ellison. Como lembrei de você hoje. Obrigado, meu parceiro Maílson. É o primeiro de muitos que viram de um bebê. De você. E do seu maninho é o Tílio. Já estão aqui com a gente. Essa vontade aqui de te ligar, saber a resposta se pra mim você vai querer voltar. Hoje eu escutei uma canção de amor. Eu lembrei de você, como lembrei de você. Essa vem pra ti, Thiaguinho, parceirão. Desde muito tempo, ele tá comigo. E dia 4, tem novo show dele. O show dele. Chorar não vai trazer você. Gritar, ligar, o que fazer? É o fim, não dá mais. Onde o nosso amor se escondeu. DJ Ellison. Aqui. Vai, vai. Eu vou insistir. Não posso viver assim. Toda noite eu choro em mim. Meu parceiro é o Rodrigo, né? É o Rodrigo. Aquele abraço pra você, Rodrigo. Junto com o Carlinho da Saudade, meu irmão. O DJ Ellison. E aí, Rodrigo? E o DJ Fábio. Esse som bate forte em mim. Junto com o Tamo na direção. Ainda bem, Maílson, que tu viu. Vai. Não está sendo fácil, tá difícil não chorar. Quando vejo nossas fotos no meu celular. Thiaguinho da família Barão Vermelho. É fácil. Aqui com o Xarapinho, Jonathan, Bebeca e também Miriam. Por favor, não desligue agora. Preciso ouvir sua voz. Estou só. Vai, vai, vai. Sua graça e sua energia é a coisa mais linda, vibe surreal. Quando é que tá nessa pura harmonia que me contagia, eu não me sinto mal. Chama. Dois passos pra lá e pra cá, nesse bar eu vou. Esbarrei no seu olhar, quase morri de amor. E ela? E ela tá, tá movimentando, tá, tá. Já que é pop C. Tá, tá, tá movimentando. A maior valor das marcantes, pode crer, mano. E ela tá, tá movimentando, tá, tá movimentando, tá, tá. Ultra autoridade. E o Foxy, luxuoso, meu parceiro, Flávio, meu irmão, tamo junto, hein, é parceria. Vai bolando essa bunda, nessa festa, eu quero ver você dançar pra mim, até fechar rosa, rosa tipo aquele gin. Vai bolando essa bunda. Sua

todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Ixi, parou até o sombra ali. Mas vai voltar, vai voltar. Vamos ter fé, vamos ter fé. Vai, vai voltar, eu sei que volta. Eu sei porque a galera do automotivo é foda, meu irmão. Eles arrebentam mesmo. Eles são demais. E aí, quem não tem hora pra chegar em casa, bota o braço pro céu. Que o Chumê só briga com vocês daquele jeito. Chama, Elisson, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama. Everybody's going to the party, have a real good time. Doida! Doida! Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Pra cima, pra cima. Os cara tapa negócio. É o Gugu e o Pierre e os cara tapa negócio. Quem é que vai dar volta no helicóptero do Chumê? Vai te pegar no céu, malandra, dentro do helicóptero. Vai te pegar no céu, malandra, dentro do helicóptero. Vai te pegar no céu, malandra, dentro do helicóptero. DJ Gugu é o piloto e o Pierre é o copiloto. O Gugu é o piloto e o Pierre é o copiloto. Tu vai ficar com um, vai ficar com outro. Vai ficar com um, vai ficar com outro. Vai ficar com um, vai ficar com outro. Malandra, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Malandra, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai dar o quê? Vai pau, vai descer. Vai pau, vai descer. Vai pau, vai descer. Eu vou deixar você escolher. Vai pau, vai descer. Vai pau, vai descer. Vai pau, vai descer. Eu vou deixar você escolher. Aproveita, aproveita, aproveita. Aproveita, aproveita que eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo. Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo. Eu sozinho boto minha vida em perigo. Eu sozinho boto minha vida em perigo. Pego o dinheiro com a agiota, sem um real no bolso. No dia de pagar, cadê o tio Rei? Aí pego de novo. Não precisa de ninguém pra fazer merda. Ou ele me ama ou ele me mata, mas acho que ele me ama. Esse é o tio Rei, meu compadre. Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Deixa. Mostra tudo que cê sabe, o Guga vai analisar. Deixa pode ir. De lado, pode. Puxa amigo e vem dançar. Pode sim. Mostra tudo que cê sabe que o Livinho vai te olhar. Chama. Pode sentar. Pode sentar. Pode sentar. E se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Eu tô vidrada em você. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, galera, aqui. Eu quero ver você descer. Edmilson tá acelerado hoje. Mal, Carlinhos, Wilson, o Gordo, Performance, Eduardo e o Jarley, a equipe Barão Vermelho, aquele abraço. Fox Luxuoso. Agora é showman pra ele, Wilson! E eu sei que deve estar com ele agora, só de imaginar meu bem do chora. Ele toca tudo, é a diferença. Pode começar a pedir meu som agora. Difícil acreditar que você foi embora. Eu fui ligando os pontos até perceber. O meu dragão de maravilha ser. Alô, DJ Ellison. Pode até falar. Pode até falar que nada aconteceu. Mas o seu olhar não me engana. Te conhece bem melhor que qualquer um. Demorou pra levantar da cama. Depressa e nem me avisou. Disse um eu te amo que já ligou. Tu acredita? Me deixou perdido. Ando olhando os olhos ao tomar café. Tem calor por menos de um segundo. Um beijo gelado pra se despedir. No silêncio que dizia tudo. Entra no cantado de sol. E o sino de Javã foi saindo do tom. Ao te ver. Pagodinho! Eu sei. Eu não vou te ligar nem procurar saber. E que a vontade pra mim. Essa gente, Marlene Santos. E a sua filha, Ana Richard Santos. E o Anderson Aquino. Aí com a gente, aquele abraço, chame. Vou tentar continuar a vida sem você. Joga a mão pra cima. Só que não deve nada pra ninguém. Eu pergunto isso. Quem tá solteiro também joga o braço pro céu. Só quem tá solteiro. Solteiro. Agora começa a jogar pro lado e pro outro. Assim, ó. Ó. Assim, ó. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Essa música aqui, ela vai mexer com os corações de cada um de vocês. Tenho certeza que todo mundo vai curtir. Bruno Marrone e Diego Vitor Hugo. Primeiramente guarde suas armas. Já me machuca tanto as suas palavras. Eu tô querendo uma conversa civilizada. Sei que tá esperando uma crítica, mas tô correndo dessa briga. Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima. Não tem plateia, não tem bebida. Então! Viaja, Elisson! Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco. O Andrei lá de Maracanã, do quilômetro 29. A gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas facas se riscassem procurando corte. São dois corações disputando quem é o mais forte. Olha esse somzão aqui, ó. Parei, pensei, quase travei. Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você desse jeito, essa jeito. Pessoa. Não vou não, já dispensei a gata que eu tava. Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva. Tô sofrendo na night. É só pegar a latinha, botar pra cima e tomar gelada. Quem sabe assim, ó. Enquanto o som do paredão toca, você gasta o seu batom de cereja. Eu bebo. Eu bebo cerveja. Enquanto o som do paredão toca, você gasta o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja. Pra tocar no paredão. Não vou não, já disse.

tu não aguenta me ver. Essa música aí é pra quem tem Facebook, pra quem tem Instagram, WhatsApp, Orkut, MSN. Pega o celular e agora faz assim, ó. Aí foi só um stories, um stories. E com o paredão ligado e as garrafas de gin. Foi só um stories. E quando tu viu a novinha, bateu saudade de mim. Aí foi só um stories. E com o paredão ligado e as garrafas de gin. Só um stories, Maílson Carolzinha. Muito obrigado por vocês nos trazerem no primeiro festival do açaí. Sucesso! Pra que terminou? Se tu não aguenta me ver solteiro. Eu sei ser DJ. Se sabe que eu, quando tô sozinho, caio. DJ Alisson! Comecei na quinta. Xaropinho, Flávio e o Trovão. Chamei logo os amigos e chamou as amigas. Bastou. Tudo, vai! Aí foi só um stories com o paredão ligado e a... Deixa ninguém dormir, hein, tio Rei? Foi só um stories... Alô, Rei! Alô, Virgem! Novinha bateu saudade de mim. Aí foi só um stories com o paredão ligado e as garrafas de gin. Foi só um stories quando tu viu a novinha, vem ligar pro Nadezinho. Estourou! Explodiu! Isso é chicando, piseiro, daquele jeito. Essa é pra te dançar, tio Rei. É nóis. Hoje o reggae é lá em casa. Já chamei, foi as meninas. Todo mundo vai ficar muito doido de balinha. A danada tomou todas, olha o que o showman já chegou. Coisa louca, ficou doido e se perdeu. Ela tomou uma coisa louca, ficou doido e se perdeu. Ela tomou e olha só o que ela disse, ó. Tá botando meu copo, fudeu. Me tacaram balinha. Sabotaram meu copo, fudeu. Me tacaram balinha. Chama! Eu não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa. Toma bala, vai! A delícia tá com carinho, só não pode se apaixonar. Você tá num macete, só não pode se apaixonar. A delícia tá com carinho, só não pode se apaixonar. Vivi, vai no chão, vai! Sem parar mesmo! Chame a minha onde de aí, diz MC Dani! Que mistura louca! Novinha, paz, é bom tempão que eu tô aqui de olho em tu. Com as amiguinhas, mexendo o bombom. Tô ficando tarado e doido pra saber. Será que é hoje que eu fico com você? Novinha, vai maior tempão que eu tô aqui de olho em tu. Com as amiguinhas, olha só, mexendo o bumbum. Tô ficando tarado, doido pra saber. Será que é hoje que o DJ pega? A delícia da bucarim, só não pode se apaixonar. Você tá no macete, só não pode se apaixonar. Pode a delícia da bucarim, só não pode se apaixonar. Você tá no macete, só não pode se apaixonar. Bora, Maílson. Ele tomou o controle do Foxy Luxuoso. Ele disse, Alisson, joga as balas agora, joga as balas. Duvido, duvido, duvido, duvido, duvido. Dali, Alisson! Deixa com nós. A gente faz assim, ó. 3, 2, 1, vai! E a nossa elite veio de longe hoje, bebê. Como sempre nos velhos tempos. E até... Até ontem, só queria beijar na boca. Vida louca, e bebedeiras. Até ontem, eu queria morrer solteiro. Olhares e gastar dinheiro. Despedidas, aventuras mal vividas, e com medo de me apaixonar. Ellison. E essa aqui vai pra você que sente saudade de alguém que se foi, mas de repente ela não sai do pensamento. Alô, minha grande família! Saudade de vocês, hein? Sinto saudades do que a gente não viveu. Ellison! Eu só queria uma chance pra te provar. Eu falei que eu iria te fazer feliz, é? Que eu vou te fazer. Na batida. Quem é que tá tomando cerveja aí, galera? Quem é que tá tomando cerveja? Levanta a latinha pra cima. Levanta a latinha. Agora faz o seguinte, olha. Só agora pra você que for no bar. Um pacote de cerveja, presta bem atenção. Somente R$40. Só tem 100 pacotes pra galera comprar. Um pacote, somente R$40. Pra acabar. Vamos! Esse Maílson é doido, meu irmão. É por isso que eu tiro o chapéu e gosto de tocar pra ele. Que eu sou doido do bebê. Compra lá, bebê! Vai! Deixa no batidão. Joga a mãozinha pra cima, pra cima, pra cima. Vai! Eu quero um bagulho doido, bicho! Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido do doido, bagulho doido, bagulho doido. E doido! Ela veio quente e hoje eu tô fervendo. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar? Não tô entendendo. Mexeu, para voltar a caixota. Chama! Desse jeito. Quem aqui não tem hora pra chegar em casa, bate na palma da mão. Chame. Ame quando não merecer. Hoje sonhei com você. Precisei acordar, era tudo. Fala Sidney, o Igor, Cauê, a família. Tira barato! Mais um dia. Da Vila do Carmo de Santo Isabel. E a solidão. E eu quero ver essa galera invadir da piscininha, hein? Surfas com força. Imagina o quanto. Vai explodir a piscininha depois. Que não posso me apaixonar, nem demonstrar o meu amor. Fingir que o nosso amor nunca aconteceu. Isso me confunde, amor. Não se nega pra você, vai nega pro nosso amor. Ou não valeu pra você. Não batido. Joga o dedinho pra cima. Eu quero saber cadê a torcida do Corinthians aí, não tem não? Cadê a torcida do Flamengo? Do Flamengo, do Flamengo. Joga o dedinho pra cima. Gira, gira, gira, gira. A torcida do Clube do Remo não ganhou hoje, mas tá na segunda. Do Leão, do Leão, do Leão. E a torcida do Papão. Gira tudo, gira tudo, gira. Girando, girando, é o Tais Saúde tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando, aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego no meu carro. Girando, girando, é o Tais Saúde tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando, aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego no carro. Vocês gostam de Legião Urbana? Só que eu vou tocar aqui num ritmo diferente, Melody. Presta atenção, ó. E quem nunca esqueceu do Carimbozão? No cassino carimbó, no cassino do carimbó. Chama, chama, chama. Oi, oi, oi, oi. Diferente, vai. Deixa, deixa no batidão, batidão. Batidão, batidão. Olha essa aqui, olha essa aqui. Essa aqui é diferente, ó. Um, dois, três, vai. É uma mistura de tudo. People see me, but they just don't know. People see me, but they just don't know. Quando eu mando a putaria, vai, a putaria. Desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão. E hoje tem Tom Mix no quilômetro 29, Barão Prime! E o Fox Luxuoso Prime! Aí quando acabar, vamos todo mundo lá pra São Isabel, viu? Vou esperar. Vamos até de manhã lá. DJ Paulinho da Adidas Produções. Produção do Premier Light. Mal, mal da equipe DS também. Te magoei bem. Olha o cabo, hein? Mas vamos tentar conversar. Tentar conversar. Tentar nos reconciliar. Eu te amo tanto. Me custa tanto. Viver sem ti, sem ti, sem ti. Se tu ainda me amas. Te peço, bebê! Eu só te peço. Só mais, só mais. Só mais uma chance. Só mais uma chance. Eu só te peço. Só mais, só mais. Só mais uma chance. Só mais uma chance. Cara de bosta, tá demais hoje nos telefones, viu? Meu parceiro Alanzinho de São Tomé. Joga a mão pra cima, liberta! Piera, vai! É pop na veia, sexta, sábado, domingo. É pop! Cabelão. Só um cuzão, só um cabelão. Só um cuzão, só um cabelão. Toma na pressão, toma de ladrão. Toma na pressão, toma de ladrão. E ela tá movimentando. Tá movimentando. DJ Udi é o brabo, porra. Vermelho, aquele abraço pra você, Juninho. Todo mundo, vai. Você dança assim comigo, não, não. Vem de ladinho que eu te ensino, não, não. Faz comigo pra valer, só eu e você. Toda rapaziada, jogando a Vila Espírito Santo. Beijo no coração de todos. Só valeu! Productions. Nosso som é massa e você vai gostar. Isso é o meloso do nosso cara. O rock doido é assim. Esse é o showman que tá tocando aqui. Você dança assim comigo, não, não. Vem de ladinho que eu te ensino, não, não. Faz comigo pra valer, só eu e você. Você dança assim pra mim, se joga no passinho. Vamos juntos, me doida. A DJ Elisa toca. Bota bebê, bota neném. motorista particular. Sou solteira, vou. A patroa Carol e também da Geisa, do Fox Luxuoso. Solteira, vou. Qual é? Será que é essa aqui? Ó? Nem o sol, nem a lua, nem as estrelas brilham como o seu olhar. Você é. Você é o meu par perfeito. Você é. Você é o meu par perfeito. Oh, oh, oh. Você é o meu par perfeito. Saúde Prime e o Fox Pancadão estão comandando a comissão de frente. Foi só um tapa, Maís. Só um tapa, já acabou. Daqui a pouquinho você faz mais uma. Acho que ele vai fazer a 30 daqui a pouquinho. Do jeito que ele é doido, meu irmão. É. Vai! Quando te conheci, eu sei que não valorizei. Você se dedicou e eu contigo só. Alô, Rio do Lava Jato, Fórmula 1! Se for comparar o de tanto que te quero, se recorde de você no passado. Hoje o tempo me prova o contrário. Volta aqui, eu quero dizer que te amo. Não tem hora pra chegar em casa. Joga o bracinho pra cima e bate na palminha. E bate na... Eu gosto de ver todo mundo amanhecendo quando é festa assim, bem longe da cidade, meu irmão. Joga a mão pra cima porque a gente vai amanhecer hoje. Bora! Joga pro céu! Joga pro céu! Joga! Joga! Joga! Parceiro Rodrigo e o Carlitinho da Saúde. Alô, Carlito! Essa paixão, quando me para olhar e diz que encontrou um outro alguém, me protege, então limito que talvez já tenha outra pessoa. O que vai acontecer? DJ Ellison, solta som! Agora é só apertar o coração, meu irmão. Tira! DJ! Este coração, primeira vez que o amor se entrega, que minha vida vai bem e você me entende que sonho. Olha o Michel, olha o Michel! Te amo, te amo, te amarei. É a vidraçaria do meu parceiro Michel, bebê! Tão forte assim. É tudo certo lá. Tudo vidro fumê. E dessa vez, se queres saber, verás todo o carinho que sinto. Cara que comanda tudo, meu irmão. Já não sei o que o coração quer dizer. Meu coração inocente, um coração que tanto te amou. Tu sabes que no mais profundo de minha alma sinto teu amor. Meu amor em ti não foi uma ilusão. Me lembro, vejo o que vivi. Porque me cura. Quando estava sofrendo, perdido com o coração partido. E a minha equipe, Irene? Foi numa banave, como um sonho. Lá do fundo do Arauê. Me abandone enquanto me abraça. Os caras tão com a ponta e não tão prosa, viu, meu irmão? Pode crer. Amor foi nesse clima que rolou. Nossa amiga Raira e a galera do Remédio aí também. Se tu te vai sentir o teu carinho. Jonathan! Xaropinho 100% do Arão Vermelho. KV2, KV2, a verdadeira fórmula. Sandro Logos, por pizza lá do Tauá, a melhor do Tauá. Um show de... Amar em minha vida foi sinônimo de errar. Um preço tão caro só por me entregar. Me tranquei em casa até passar. Vocês se perderam, foi? Medo de sofrer por me apaixonar. Jumentinho! Mas acabou de chegar. Tá toda noite. Ele também, o China, rapaz, ele se perdeu. Faz meu mundo girar, faz me apaixonar. Eu vou! Vou te amar sem medo. Medo de. Sinônimo de errar. Paguei um preço tão caro só por me entregar. Nosso amigo Adriano e a Raina do Remédio. Aí com a gente, curtidas marcantes, marcante, marcante, marcante. Ellison! Showman! E dizer a você do meu amor. Por quê? Porque me abandonou. Se foi, me deixou aqui. Sofrendo e chorando por ti. A nossa história de amor. Pode ter. Josué, Leandro e toda a galera de Castanhal. Tá aí com a gente, aquele abraço do Gênesis.

deve nada pra ninguém. Pra cima, pra cima. Vai, vai. É o verdadeiro furdus. Na festa do Nando DK é o verdadeiro furdus. Nossa! Aí. Nossa, que absurdo! Nossa, que absurdo! Tá com o rabetão com força, com força, com tudo. Tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com. Tá aqui, tá aqui, tá! Segura aí e deixa no escurinho isso, produção. Você já sabe como é que é a parada. Você já sabe como é que é. Agora é o seguinte: só quem tem um celular acende a lanterninha. Só quem tem um celular acende a lanterninha. Ou quem tem um isqueiro também. A gente fez essa parada lá em Oeiras do Pará. Todo mundo foi na história. Quero ver aqui. Tracuateu a toa. Joga o celular. Joga o celular. A lanterninha, a lanterninha. Só a lanterninha, acende, acende todo mundo, acende. Acende a lanterninha, torcida do Flamengo, acende todo mundo, do Remo, do Paysandu. Quem tem uma amiga sapatão também acende a lanterninha. Quem tem um amigo viado também acende a lanterninha. Acende, acende, e agora joga a lanterninha pro lado e pro outro, assim ó. Direita, esquerda. Cadê? Esse DJ Ellis é doideira. Que doideira me deu uma louca. Vou abrir a boca e falar do preconceito dessa sociedade escrota. Preso em tudo que faço e do que faço, meu orgulho. Confesso pra você. Eu sei, eu gosto. Se tu não gosta, tudo bem, é direito seu. Não vem discriminar o direito de fumar que é meu. Fumo, fumo mesmo, assumo pra você. Milênio, nunca vi ninguém morrer. Como pode fazer mal, me deixa feliz. Se eu experimentei foi porque eu sempre quis. Se sou assim, não depende disso. Se eu sou assim, eu sou de bem comigo. Se você não tá, vamos experimentar. Não é com... Só quem tá bebendo cerveja, cerveja, cerveja. Quem tá bebendo uísque? Um, dois, três. Não beba uísque. Dalia.